Verdades por mentiras como morfina pras dores. Distante, tensão, doutrina e conformado com os fatos. Acostumado a furar fila, deseja TV a gato. No caixa se queixa que os preços só tem aumentado. Troco entregue errado, percebe, segue calado. Bonde lotado, ele sentado no banco priorizado. Pra gestantes, idosos, no caso não respeitado. Eu observo o ambiente ao adentrar o recinto. Sinto em dizer que o homo sapiens está entregue ao instinto. Como o barco a deriva, inevitável naufrágio. Pagou pra ter com a meretriz e regrediu mais um estágio. Incenso que sobe aos céus, irá prestes a derramar. Se apegaram aos deleitos, rejeitaram a Torá. Onde a propina abre alas, eu vejo a subversão. Na verdade se cala, eu vejo a subversão. A conveniência se instala, eu vejo a subversão. Se entregou a degradação da sua má inclinação. Onde a propina abre alas, eu vejo a subversão. Na verdade se cala, eu vejo a subversão. A conveniência se instala, eu vejo a subversão. Se entregou a degradação da sua má inclinação. O mundo eterno emana a glória da sua voz, a criação, a sua luz. Reflete agora sobre uma geração que tende a instrução transmitida por Moisés. A semente da Babilô trouxe confusão aos fiéis. Eles querem o que tu tens, eles não querem quem tu és. Em meio à troca de valores, eu me rendo aos teus pés. Pois passarão teus ideias, passarão dias e anos. Findam-se gerações e nunca frustram-se seus planos. Observo o comportamento dos dedos apontados. Linha fina de tensão, parafios desencapados. Cego, guiando cego, ego mantido com zelo. Fogo estranho no altar, retorna ao solo mais cedo. Nesse enredo perdeu. O temor confundiu-se com medo. Ânimos exaltados para humores azedos. Eu represento o trono santo. Levanto lamentos para que o povo acorde e se liberte dos tormentos. Onde a propina abre alas, eu vejo a subversão. Quando a verdade se cala, eu vejo a subversão. A conveniência se instala, eu vejo a subversão. Se entregou a degradação da sua má inclinação. Onde a propina abre alas, eu vejo a subversão. Quando a verdade se cala, eu vejo a subversão. A conveniência se instala, eu vejo a subversão. Se entregou a degradação da sua má inclinação.